Senhor meu Deus, eu me refugio em ti. Salva-me de todos os que me perseguem. Livra-me, pois querem me dilacerar. Como leões sem que ninguém me socorra. Se fiz algo errado, se há culpa em mim. Se trai um amigo ou roubei sem razão. Então que o inimigo me persiga e alcance. Pise minha vida e me lance ao chão. Levanta-te, Senhor. Sobre todos, ó Senhor, julga-me conforme minha justiça, pois sou íntegro, vivo com retidão. Põe fim ao mal dos perversos, Senhor, e fortalece os que vivem com justiça. Tu sondas o corpo. Levanta-te, Senhor, com tua ira ardente. Ergue-te contra a fúria dos meus adversários. Desperta, meu Deus, exige justiça. Tu és o juiz, o rei soberano. Deus é meu escudo, ele salva os de coração. pessoas assassinam inocentes em lugares ocultos. Como leões emboscam os fracos, arrastam-nos com força cruel. Dizem Deus esqueceu, nunca haverá. Mas tu, Senhor, vês tudo claramente. Tu ouves o clamor dos oprimidos. Tu fortaleces os corações quebrantados. Levanta-te, Senhor, ó Deus. Ergue tua mão e ignores o clamor. Justiça é teu caminho, os malfeitores não terão lugar diante de ti. Já não há fiéis, os que são leais desapareceram da terra. Todos mentem uns aos outros, usam palavras bajuladoras, com coração enganoso. Silencia, Senhor, os lábios mentirosos, as línguas arrogantes e cheias de orgulho, aqueles que dizem com nossa língua venceremos. Quem nos impedirá? Nossos lábios são nossos. Mas o Senhor se levanta e declara: agirei agora por amor dos oprimidos. Protegerei os que clamam por socorro. Minha palavra é pura como prata refinada, sete vezes refinada no fogo da fornalha. Assim são as promessas do Senhor. Tu nos protegerás para sempre de todos esses que nos cercam com orgulho. Os perversos andam por toda parte. Corrupção é exaltada na terra, mas o Senhor é nossa segurança. Sua palavra é escudo em meio à escuridão. Mas o Senhor se levanta e declara: agirei agora por amor dos oprimidos. Protegerei os que clamam por socorro. Minha palavra é pura como prata refinada. Música. integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Examina meu coração e minha mente, ó Deus. Pois estou sempre consciente do teu amor e vivo de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem me associo com hipócritas. Eu lavo minhas mãos em sinal de inocência e venho ao teu altar com louvores. Senhor, amo teu templo onde habitas, o lugar glorioso onde tua presença está. Não me incluo entre os pecadores, nem com os que derramam sangue. Eles praticam o mal sem parar, suas mãos estão cheias de resgata-me, mostra misericórdia. Agora piso em terreno firme, na assembleia louvarei o Senhor. Eu lavo minhas mãos em sinal de inocência, com louvores te busco, ó Senhor. Amo tua casa, tua presença gloriosa, em ti confio, meu Redentor. Contra os que me combatem, luta contra os que lutam contra mim. Pega teu escudo, prepara tua lança, vem meu socorro, meu defensor fiel. Dizia minha alma, eu sou tua salvação. Sejam envergonhados os que me perseguem, retrocedam confusos os que tramam minha queda. Como palha ao vento, levados pelo anjo do Senhor. Armaram uma armadilha, sem motivo cavaram um poço para mim. Caíram eles mesmos na destruição, serão apanhados de surpresa. Então me alegrarei no Senhor, exultarei com sua salvação. Todo o meu ser dirá: Senhor, quem é como tu? Oh, vem, Senhor, e me defende. Tu és minha salvação. Confunde os que tramam o mal. Levanta-te, Deus da justiça. As falsas se levantam contra mim, perguntam o que nunca disse, me retribuem o bem com o mal, deixando-me abandonado e ferido. Eu, porém, quando estavam doentes, jejuava e me humilhava em oração, mas eles justiça. Ouve minha oração, escuta minhas palavras, pois homens arrogantes se levantaram contra mim. Pessoas cruéis tentam tirar minha vida, não se importam com Deus nem com tua lei. Mas o Senhor é meu ajudador fiel, sustenta minha alma com tua mão. Salva-me, Senhor, pelo teu nome. Protege-me com tua forte mão, és meu abrigo na aflição, meu refúgio na escuridão. Os meus inimigos por sua maldade, destrói-os com tua fidelidade. Oferecerei sacrifícios com alegria, louvarei meu abrigo as aflições. Meus olhos contemplam a derrota dos que me atacam. Confio em ti, ó Deus de justiça, para sempre cantarei teu amor. Você realmente decreta justiça, ó governantes, julgam com retidão filhos dos homens. Pelo contrário, em seus corações tramam injustiça, espalham violência por toda a terra. Desde o nascimento os perversos se desviam, desde o ventre dizem mentiras sem parar. Tem veneno como das serpentes, são como cobras surdas que tapam os ouvidos. Que não ouvem a voz dos encantadores, mesmo o mais hábil nos encantamentos. Rompe, Senhor, os dentes dos perversos. Quebra, ó Deus, as presas dos leões. Dissipam-se como água ao passar. Que não vem o sol antes que suas panelas sintam o calor do fogo. Deus os levará como redemoinho. Rompe, Senhor, os dentes dos perversos. Quebra, ó Deus, as presas dos leões. Desaparecem como flechas sem ponta. Os justos se alegrarão ao ver a justiça, se banharão no sangue dos ímpios. Então dirão a recompensa para os justos. Certeza, um Deus que julga na terra. Rompe, Senhor, os dentes dos perversos. Quebra, ó Deus, as presas dos leões. Dissipam-se como água ao passar. Livra-me, Senhor, do dos perversos, protege-me dos violentos. Eles tramam o mal no coração, estão sempre prontos para atacar. Afiam a língua como serpentes, veneno de víboras está em seus lábios. Senhor, guarda-me das mãos dos perversos, protege-me dos violentos que planejam minha queda. Clamo a Ti, ó Senhor, meu Deus, Tu és minha força e salvação. Ouve, Senhor, minha oração, não deixe o ímpio me alcançar. Contra mim estenderam redes à beira do caminho. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, meu soberano, Tu és o forte que me salva. Cobriste minha cabeça no dia da batalha. Não concedas, Senhor, os desejos dos ímpios. Clamo a Ti, ó Senhor. Aqueles que me cercam com orgulho, que a maldade de seus lábios recaia sobre eles. Sejam lançados ao fogo em abismos profundos, de onde não possam escapar. Os caluniadores não prosperarão na terra, e a violência perseguirá os perversos. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça ao necessitado. Justos louvarão o Teu nome, os íntegros habitarão na Tua presença.